Café, rapaz. Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida de rádios. Muito obrigado pela sua audiência. Você que nos escuta pelo site atlantida.com.br, em outros lugares do mundo, muito obrigado pela sua audiência. Chegamos com o Pretinho e conosco vem a telefonia Big. E da Miller, a moda está nas ruas. Neste sábado, por falar em Big, telefonia Big, estaremos mais uma vez na casa do ouvinte da Atlântida com essa promoção show de bola que é o Pretinho na Minha Casa. Todos os ouvintes agraciados em 2010 e 2011 já foram aí 12 mais. Essa é a edição ano 1. Fechando o primeiro ano, né? A gente tá vendo o primeiro aniversário nesse sábado. Que demais, cara. E a gente vai divulgar hoje o nome do ouvinte que vai receber a gente no sábado. Vai dar projeto, saiu aqui, ó. Onde é que saiu? Saiu no Coletiva. Saiu! Onde está? Deixa eu procurar rapidamente aqui pra mostrar pra nossa audiência. Não temos todo o tempo, exatamente. Mas deixa eu ver aqui onde é que está. É que a promoção Pretinho Básico na Minha Casa tá fazendo um ano, né? Deve ser isso. Legal, cara! É isso aí. Faz um ano que a gente apavora a casa do ouvinte. Beleza. Muito bem. Não esqueça, você que vai nos receber na sua casa 18 horas deste próximo sábado, de providenciar os pasteizinhos. Carne, não me vem com pastel de guisadinho. Não vem com pastel de guisadinho, bem feitinho, de preferência com ovo e azeitona. É isso aí. Pastelzinho micro. Ovo cozido e azeitoninha. Cortadinha sem caroço. Que delícia. Alguns sem azeitona, porque eu não gosto de azeitona. Tá bem. Cinco sem azeitona. Fala, Pi, beleza, Pi? Fala bem. Sim, fala bem. Não, eu tentei misturar. É que... Pi, tenta não levar pro ar essa nossa história, Pi, entendeu? Vamos deixar só aqui. Eu vou explicar. O Pedro disse, fala, Pi, aí tudo bem, aí eu ia dizer. Tu te misturou. É, isso. Entendi. Fala, Marcos Piangers. Show de bola, agradecer a LPM por mais dois livros que nos mandaram aqui, o Jack London, O Lobo do Mar, e o Hunter Thompson, maior jornalista gonzo da história, o RUM, Diário de um Jornalista Bêbado. Só pedir pro pessoal da... Da LPM parar LPM. De mandar livro. Parar de mandar livro. Que não tem a figura, né, cara? Manda Hortolândia aí, de Marcos Piangers. Manda aí, cara, livro com figura, foto e tal. Eu fico feliz cada vez que eu vejo, porque aí eu conheço mais dois livros que eu não li. Sim. Legal. Quantos livros tu leu na vida? Nenhum. Todos os pockets que a LPM lança são clássicos, são best-sellers. Quantos livros tu leu na vida? Nenhum. Cara, se o Mr. P não leu nenhum livro na vida e é o Mr. P, tu imagina se o Mr. P tivesse lido 10 livros. Aí ele não seria o Mr. P. Seria o presidente, né? Aí ele não seria o Mr. P. Aí ele não teria essa falta de senso de ridículo que ele tem. É verdade, talvez tenha faltado livros. Bah, cara, eu vou discordar, porque o Mr. P é uma celebridade, cara. O Mr. P é uma entidade. Mas o Flávio do Big Brother também é uma celebridade. Só pra te lembrar. E ruivo. Um abraço, Flavião. Querido Flávio. Já te cumprimentei, Piangers? Não precisa. Sempre bom agradecer aqui a LPM. Já agradeceu. Fala, Porazinho! Sou eu, né, mano? É nóis. Nós, 02, Porazinho com o moletom 02 dele. Em primeiro é vocês todos empatados. Maurício Amaral! E aí, beleza? Beleza, Maurício Amaral. Naquela mesa ali tá faltando quem? Neto Fagundes! Davi Coimbra. Não, Neto, ele tá atrasado, mas tá vindo. Que beleza. Até que eles chamam naquela mesa, tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim. Mas o Alcemar tá aí, beleza, Alcemar? Boa tarde a vocês, boa tudo tarde, bem? Boa tarde, Alcemar. Boa tarde. Alcemar tá bonito hoje com essa camisa da Esso. Bonito, Há quanto tempo eu não vi uma camiseta promocional da Esso. O boné. Tem posto Esso ainda? Ainda tem. Texas Company, né? Vai um abraço pra o galera Esso do Tigre. O Esso da Cavalhada, que eu sempre abasteço lá, os caras estão sempre ouvindo Pretinho. Falar de posto tá livre, não tem problema, pode falar de qualquer um. Ah, falar bem ou mal? Não, bem. Falar de todos. Não, de propaganda, posso falar de qualquer um. Pessoal dos postos Galo lá de Santa Catarina. Sabe o que é legal da gente falar, cara? Porque assim, ó, pra um anunciante, Deixa assim, fala do posto. Não, tem uma chamada espetacular da Ferrari do posto Shell, que a Ferrari fica circulando no mundo demais, inteiro. Demais, tá no YouTube, é demais aquele comercial. O cara se arrepia vendo aquele comercial. Quando ela passa pela Avenida Copacabana, no Rio de Janeiro, um Fórmula 1 acelerando na Avenida Copacabana, no Rio de Janeiro, que é isso? Legal aquela propaganda também da LPM, que é, da LPM, não, a MPM, que é o posto de conveniência, loja de conveniência. Não, mas tem uma outra que eu gosto muito, que é um cara que eu gosto do Larica Total, que ele vai sempre comprar coisa pra esposa. Amor, eu tô com fome, ele vai na isso, imagina quando ela ficar grávida. A MPM, isso, ele vai comprando. Você acha que ela tá grávida? Imagina quando ela estiver grávida. Dentro dessa de propaganda também, o comercial do Volkswagen Jetta. É demais, do cachorro que fala. Uau! Eu entrei num Jetta do Jairo Bauer uma vez e fiquei meio gay. Fez loucura. Fiquei meio homossexual, porque eu vi o Jairo dirigindo. Bom, entrou no Jetta, morreu, né, mano? O Jetta morreu. Morreu. Por mim, eu morri ali, mas ele não quis. Vamos nós, então, com os destaques comentados do Clique RBS. Fizemos um tempinho aí pra aguardar a chegada de Neto Fagundes, mas não rolou. Tá mais atrasado do que o normal, Neto Fagundes. É complicado chegar. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS, amiguinhos. Funcionários do raio-x do aeroporto Salgado Filho ameaçam parar. Olha aí! Exatamente, trabalhadores da empresa Air Special, que presta serviços terceirizados à Infraero no sistema de raio-x do aeroporto em Porto Alegre, realizam assembleia hoje. Eles alegam irregularidades como o não pagamento de horas extras. Caramba! Aí não dá. Aproveita pra viajar. Olha, vai estar muito legal, ainda bem que eu já botei o guri aí, ó, tá lá no aeroporto pra embarcar uma carga. Maranhão. Leva umas paradinhas pra mim. Tô levando. Muito legume. O brócolis. Maranhão. E os manjericlones também. Pra quem não sabe, o orgânico não pode também, né? Não, esses caras fazem um trabalho muito importante, eles conseguem achar isqueiros e canivetes e separar isso. E perfumes. Shampoos, desodorantes. Perfumes. É muito importante o trabalho que eles fazem. É importante porque o isqueiro tu pode tocar fogo no avião. Né? Se tu é um terrorista. Quantos aviões tu conhece que alguém tocou fogo? Não sei. Zero. No mundo todo, zero. Zero. Ninguém zero. Nunca tocou fogo zero. Em avião. Nunca tocaram fogo em avião nenhum. Eu já toquei. O isqueiro não. Já o pause já toquei. Já taquei fogo no avião, Magnata. Já taquei, olha, foi legal. Foi bem legal. A venda de telefones celulares no primeiro trimestre de 2011 aumentou 19% em relação ao mesmo período do ano passado. E nós aqui no Pretinho temos responsabilidade. É o Big, né? Junto com o Big, neste aumento, neste incremento, neste número. Em todo o mundo foram vendidos 427 milhões de telefones móveis. Credo! Pô, no Brasil temos quase dois telefones já por habitante. Coisa boa isso, cara. Isso aí é bom, é comunicação. É comunicação, é status, né? É qualidade de vida. E é inclusão digital, porque não? Não é? É verdade. Cada vez mais, né? E a pessoa que tem dois liga pra ela mesma, nunca vai se sentir sozinha, né? Ah, cara, quem tem dois celulares tem por vários motivos. Primeiro, de repente tem um celular que ele usa pra firma e outro pessoal. Sim. Né? Tem um celular que ele usa pra família e outro pra amante. Que isso? Tem um celular que ele usa. Tem essa facilidade? Claro. Como é que tu faz com a gente? Não, não, eu não, querido, eu não. Mas eu sei que tem gente que deve fazer isso. Não me diz que o Semar tem dois. Olha aí, o Semar. 051 e 055. 051 e 055. Um pro Adão, outro é pro. Um pro Adão e outro pro amante. Ah, bem, é isso aí. Fromantes. Diretor-gerente do FMI, o Fundo Monetário Internacional, é formalmente indiciado pela Justiça dos Estados Unidos. Caso você não saiba, o senhor Dominique Strokrel foi denunciado por agressão sexual e tentativa de estupro contra a camareira de um hotel em Nova York. Foi muito a fundo nessa relação, né? O Dominique renunciou ontem à noite ao cargo de diretor-gerente do Fundo Monetário Internacional, mas manteve a declaração de inocência no caso da agressão. Aguarde mais informações. E ele era candidato à presidência da França. E agora o Sarkozy ficou mais forte pela essa situação. E pela gravidez. E pela gravidez da Carla Bruni. Meu Deus. Parabéns ao Sarkozy, botou um filho na Carla Bruni. Tem que ser aplaudido. Põe no Google Images agora, Carla Bruni. E passe 15 minutos analisando as fotos, porque ela é incrível, essa mulher é incrível. A Xuxa, queridos, a rainha dos baixinhos, causou tumulto. Quem que gemeu aí? Tu gosta da Xuxa? Cara, a galera já tá acendendo a Sasha e tu gosta da Xuxa aí, velho. Posso ser da Xuxa na obra? É? Amor estranho, amor. É, tem cara do Brasil, né? Canta uma da Xuxa aí. Tá bem. Sabe que tem uma escola de samba de Uruguaiana que se chama Deu Xuxa na Zebra? Deu Xuxa na Zebra. O que é Deu Xuxa na Zebra? É código? Nome de uma escola de samba de Uruguaiana. Ah. Não sei porquê. Deu Xuxa na Zebra. Se tá bem, pois a Xuxa... Cláudio Brito que deve saber. Claro. Mano. A Xuxa causou tumulto na Câmara e defende a lei da palmada no Brasil. Em uma reunião na Câmara, lotada de funcionários do Congresso e seus filhos, a apresentadora infantil Xuxa Meneghel e a rainha Silvia, da Suécia, pediram nesta quinta-feira que o Brasil adote a chamada Lei da Palmada para proibir os pais de abusarem fisicamente das crianças. Na semana que vem, eu também, cara, tava pensando que era o contrário, mas agora eu passo a apoiar a Xuxa, eu acho. Na semana que vem, uma comissão especial da Câmara será montada para avaliar uma iniciativa já adotada na Suécia desde 1979, a chamada Lei da Palmada. A iniciativa quer coibir abusos contra crianças. A lei é criar punições para adultos que cometam violência para supostamente educar seus filhos. Ironicamente, o castigo é uma palmada nos adultos. É, cara, mas assim, sabe que... Um rápido comentário, tá? Sem querer me estender muito. A vida é dura, né? A vida é difícil para todo mundo. E para quem é pai, a vida é mais difícil. Porque o cara traz consigo a responsabilidade de criar os filhos, de tocar a família, de manter a casa, de ter o seu trabalho paralelo a tudo isso. E isso tudo acaba se embolando na vida. E eu já vi cenas de total abuso de violência contra crianças. Né? Descontrole de pais agredindo filhos e descarregando, digamos assim, sua ira, seu descontrole emocional nas crianças. A criança fez uma coisa que era para ser advertida verbalmente e tomou uma surra do pai ou da mãe. E aí, cara, a gente acaba... É inevitável que a gente comente o caso da menina Nardone lá. Que a princípio, o que parece ter acontecido foi exatamente isso. Ela tomou primeiro um tapa corretivo e depois parece que continuou, enfim, incomodando ou coisa parecida. E os pais acabaram por sei lá... Se descontrolar. Descontrolaram e acabaram batendo na criança e acabou acontecendo o que aconteceu. Eu acho que qualquer iniciativa para conter a violência doméstica, ela é bem-vinda, né? Hoje mesmo de manhã a gente viu umas imagens de um pai que chutava os filhos no chão. Que isso, cara? Um troço absurdo. Cara, assim, não merece ter um filho, entendeu? A gente teve que trocar de canal porque nem eu e nem o Mr. P conseguimos. Não tem estômago digerir. Pra aguentar, né? Não deu. E essas leis emblemáticas, elas são importantes mesmo. A Lei Maria da Penha, ela tem, né, um nome que hoje em dia é conhecido por todos nós porque, enfim, ela pune de fato quem bate em mulher, né? Isso aí funciona no Brasil. Disse que só funciona. Racismo, você vai pra prisão não pagar pensão, racismo e bater em mulher. E, enfim, é uma lei que é bom, é uma lei que existe e que protege as mulheres. Sabe, é importante que exista uma lei também que tenha essa repercussão e esse respeito da população. Se for a Lei da Palmada, e tu sabe acho que é uma boa. Que existe um livro e existe um cara chamado. Uma palmadinha é bom também. Né? Tu e a tua mulher, assim, tua esposa. Peraí. Espero que a minha esposa não entre na justiça. Nós estamos falando sério. Vamos falar. Sabe que tem um livro chamado Encantador de Cavalos, acho que é esse o nome, em que o cara conta a história que a vida inteira ele apanhou do pai, né? Porque o pai tratava cavalos e dava muito nos cavalos para os cavalos obedecerem. E aí o guri queria fazer de um jeito diferente. E como o guri fazia de um jeito diferente, o pai ia lá e batia nesse guri. Né? E esse que hoje é um senhor, hoje ele faz a doma totalmente sem dar um tapa no cavalo. Só rodeando e dominando de outra maneira com o olhar. Intelecto. E aí ele disse o seguinte, eu vi uma entrevista desse cara que dizia que a partir do momento que tu bate, tu quebra a confiança. Então que ele não bate nem em animais. Putz, muito cara, menos que baita frase. Em cavalos. Né? A partir do momento que tu bateu, tu quebrou a confiança daquela criança indefesa. Pô, meu pai bate em mim. Meu pai então, bate em mim, velho. Como então assim, é, cara? É uma coisa bem, bem interessante isso aí. Encantador de cavalos, se eu não me engano, é o tá nome bem. Do livro. Prazo de compensação de cheque vai cair para até 2 dias. Ai. A partir de amanhã, a compensação passará a ser feita digitalmente. A compensação de cheques com valores inferiores a R$300 levará 2 dias úteis. E a de cheques com valores acima de R$300, 1 dia útil. Bom. Atualmente, em algumas regiões de difícil acesso no país, o conjunto de procedimentos para fazer a compensação chega a 20 dias. Úteis. Nossa. Bota aí sábado e domingo é, ainda. Dá 30, dá um mês, né? Bah, caraca, velho. Imagina o pobre do coitado lá que comprou e recebeu com... Pagou, aliás, vendeu e recebeu com cheque e vai demorar 20 dias pra receber a grana, cara. Impressionante. Tá louco. Cerca de 90% das famílias catarinenses estão endividadas. E a culpa é de quem, Almir? Dos gaúchos! A inadimplência também cresceu no estado, subindo de 23% em abril para 30% agora em maio. A explicação para o aumento do endividamento é que a ascensão social em massa dos brasileiros fez com que uma grande parcela da população que antes não consumia passou a consumir ancorado no endividamento de médio e longo prazo. É. Tava vendo no Twitter hoje um cara dizendo ali, ele é consultor financeiro, ele tá dizendo que quem as classes superiores adquirem, né? Se endividam e acabam por adquirir bens. E as classes inferiores adquirem dívidas. Adquirem juros, sim. Adquirem juros. Vai lá, compra, mas, pô, paga 3 vezes o que comprou porque comprou parcelado. É. Enfim, né? É isso aí. Não é que nem no Big. Controle. O Big é sem juros, né, cara? A gente vende umas coisas aqui, é impressionante, tudo sem juros, né? É, tem que procurar sempre o sem 12 juros. 12 vezes? Juros zero. É demais, eu sempre, né, procuro assim, juros zero. Isso aí, primeira coisa. Isso aí. Se eu vejo ali que tem juros, já não compro, porque daí não é aquele valor. Porque daí tu chega no Big lá e vai comprar um telefone que custa 200 e poucos reais, tá? Se tu pagar à vista, é 200 e poucos reais. Se tu pagar em parcelado, 12 em 12 vezes, sem juros, são os mesmos 200 e poucos reais. Provavelmente paga até menos, né? Porque vai deflacionando, né? Isso, vai deflacionando. Exatamente. Muito bem. Olha, cara, 6h19, chegou a estrela móvel do programa. Neto atrasado. E a gente espera que a explicação seja breve e convincente, né? A explicação é a seguinte, estava trabalhando num outro setor, porque sou um cara que me reparto, passo meu coração em várias partes. Cada um tem um pedacinho, certo, né? Cada um tem um pedacinho. Já aí, é baixinho. O trânsito atrapalha quando eu faço a interligação entre uma parte do coração e a outra. É o meu compadre Neto Fagundes, que tá chegando pra brilhantar o Pretinho Básico. Tudo bom, queridão? Tudo jóia. Tá aqui, elegância, hein? Tava ouvindo o Porã falar da doma, né? Do cavalo ali. É a doma racional. Doma racional. Chamava doma. Tem que subir lá no alto. Não, não é essa, tio. Parabéns. Não, sabe que muita gente, nesse negócio de bater no cavalo, eu tenho uma história muito emocionante do Zé Cláudio Machado. Que o Zé Cláudio é domador. Pô, tô. Do que é que a gente tem uma rodadinha, tu toma um fôlego? Não, tô bem. Não, a culpa não fuma, rapaz. Não fuma. Então tá, é o seguinte. Ô, culpa, tu quer respirar mesmo? Não, eu só não, queria falar disso, tá. Porque o Zé era um cara que ele dizia assim, que tinha até que tomou um trago pra poder bater, de tanto que ele gostava dos cavalos, aquele estilo antigo de domar, né, de bater, de ensinar a pau, que nem a gente chama, né? Hoje não, cara, hoje as pessoas tratam com inteligência, com carinho e conseguem a doma. Aí. Então agora eu vou respirar um pouco. Muito bem. Uma coisa sobre criação também, tava vendo aqui o parceiro James... Não, Oliver, Jamie Oliver. James Dressler diz assim, ó, espero que pais que punem filhos com proibições, privações, constrangimentos e gritos também sejam severamente punidos. Mas privação é a privação, não é eu acho boa. Que é um castigo. Privação eu acho que tem que ter. Proibição e privação, ok. Eu também. A minha filha tava só no Clube Pinguim. Vem almoçar, só no Clube Pinguim. Eu falei, não vai mais acessar o Clube Pinguim essa semana. Ah, eu falo isso aí também. Ela começou a chorar. Daí ela disse assim, então quando as minhas amigas disserem que o pai delas é legal, eu não vou dizer nada. Eu fico com a pureza. Mas assim, ó, o meu também. Vem almoçar, tá bom? Só no videogame. Vai ficar uma semana sem almoço. É sem almoço? Temos com problema. Vamos dar uma girada por aí, Mr. P. Olha. Não ia ter os fatos do dia, cara, com o Girimum. Este assunto está sumariamente proibido no programa. Eu não sabia. Agora eu gostei. Girimum não veio. Fuso, né, pô. Apareceu. Acabou, terminou. Terminou, não tem flatos do dia. Acabou, nós decidimos terminar com os flatos do dia. Terminou. Caros pretinhos, tenho 20 anos e minha namorada 18. Preciso que vocês tirem uma dúvida, me ajudem de qualquer maneira. Pois não. Eu gosto muito dela. Ela também diz que me ama. Sou um pouco diferente dos outros caras. Eu sou um pouco diferente dos outros caras. Eu também. E priorizo um relacionamento. Bom, mas tem um problema nisso. Sou um cara inseguro. Aí vocês falam aí que todo homem é corno. Isso fica batendo na minha cabeça. Não são todos. As aspas ficam batendo na minha cabeça. Não tem que abaixar pra passar na porta. Será que eu também vou ser corno? Vai. Ou já sou? Desde já agradeço o apoio de vocês. Mandem um pofka. Pofka. E a velha. Pra minha mãe deve ser. Claro. Abraços. Alberto Silveira Júnior, da cidade de Blumenau. Alberto. Não leiam meu nome e nem... são três as chances. Tô brincando, cara. Não é esse o nome. Eu inventei porque ele pediu pra não ler. As chances são três. Vai ser, tá sendo ou já foi? Não tem escapatória, na verdade. Não tem. É, negócio é relaxar, meu. Torce pra que a tua mulher já seja uma mulher verdadeira, né? Torce pra que já tenha sido, né, cara? Porque isso é uma loteria, né, cara? Já foi, sendo e vai ser o pior. E que assim, ó, cara, o ser corno depende de três pessoas pro cara. Não é só dele que depende, entendeu? O fato do cara ser corno depende das atitudes dele para com a mulher, da resposta da mulher às atitudes dele e de uma terceira pessoa que vai investir sobre a mulher. Mas que coisa. Olha, tu me desculpe, entendeu? Mas depende só de uma pessoa. Da mulher. Só da pessoa que decidir fazer alguma coisa. Não, se a tua mulher te trair uma vez, a culpa é dela. Se ela te trair pela segunda vez, a culpa é tua. Bah, mas é que, não, cara... Não, depende... Baita frase! Nós estamos falando... Baita frase! Tetra! É que, Pito, pode dar motivo pra tua mulher te trair, cara. E se ela te atrair, ela vai trair sem motivo. Ela vai escolher. Não tem motivo pra trair, cara. Traição é um ato vil. Não tem motivo. Feroz e selvagem. Ela pode trair porque não tá satisfeita contigo, mas ela pode trair porque de uma hora pra outra enlouqueceu por alguém. Ah, sim. Isso é verdade. Sim, não tem. É ela que e o cara pode tratar bem e pode tratar mal. E a não mulher tem pode saída, claro. Ser bem tratada e trair, e pode ser mal tratada e não trair. No meu caso, elas sempre enlouqueceram por alguém. Assim como ela decidiu um dia estar com a gente, ela pode um dia decidir estar com outro. O meu pai já disse, não existe mulher corna. Só o cara que é corno. O melhor pra esse rapaz de pseudônimo Alberto é não pensar nisso. Não pensa nisso. Você enlouquece. Relaxa. Pra isso que tem futebol. Pensar enlouquece. É isso aí. Quem é que tá aí? Aqui Anônimos Gourmet, sempre com você e agora em HD. Opa! Quando é que estreia teu programa em HD na RBS TV? Sábado! Que horas, Amaral? 8h35 da manhã. Que beleza. Cozinha toda nova. Cozinha nova. E o alambico. E o primeiro prato vai ser uma caldeirada de costela. Deus o livre. Costela é uma maravilha. Sábado em a costela em HD, no Anônimo. Dá uma prévia em HD. Dá uma prévia alcoólicos. É uma caldeirada de costela. Vai ter que pegar a costelinha, pegar com um buquinho ali, botar, vai ser uma loucura. E HD vai dar pra ver até a fumacinha saindo na costela. Que delícia. Vai dar um gostinho. O cheiro vem? Vai dar uma aguinha. O cheiro tamo tentando ainda. Em HD. Como é que cheiro em HD. Como é que HC. A costela bota alguma bebida alcoólica junto? Vai ter que colocar. Vinho. E hoje é a batidinha de maracujá. Demorou, mas saiu. Essa pega no outro dia é a briga de gato no banheiro. Que resbala essa, hein? Essa complica. Uma lata de leite condensado. Uma. Tá bom. Uma lata e meia de vodka. Vodka qual? É, vodka e lata. A Belverde. Belvedere, animal. Agradecer as vodkas da Belvedere que chegou aqui pra mim. A minha já acabou. Eu falei errado, não, porque eu não ganhei. Eu não ganhei a vodkazinha. Mas tu vai ganhar, Anônimo. Fica frio, a minha tu vai ganhar. 250 ml de suco de maracujá. Quanto de vodka? 200... Bota uma garrafa. Bota um litro. É melhor, né? 250 ml de suco de maracujá concentrado. Uma lata de refrigerante sabor laranja. Não, troca o refri por mais vodka. Bota então, bota um cunhaquezinho. Boa, ou uma tequilinha pra dar um choque no neurônio. Boa. E depois, pedrinha de gelo, mistura tudo e corre pro abraço. E no outro dia, briga de gato pega, hein? Que resbala. Como é que é a briga de gato? Resbala e depois fica uma rosa. Não convenceu muito. O Anonymous não ganhou a vodka, mas o Capuzito ganhou a vodka. Só, meu velho, essa vodkazinha é demais, meu velho. Olha só. É o velho, meu velho. É demais essa vodkazinha, meu velho. Vodka importada. E aí, rapaziada? Olha aqui, guris. Vou estar hoje à noite no Opinião com o Charles Master. É isso aí, grande Charles Master. Tem aqui uma prova pra vocês. Uma prova? É, uma prova. Anota aí, munição. Vamos ver. Isso aí, a primeira é pra ti. O Rojão é um cafetão na Praça Mauá e tem 3 minas trabalhando pra ele. Tá. Cada uma delas cobra 35 ao cliente, dos quais 20 são entregues pro Rojão. Quantos clientes terá que atender cada uma para poder pagar ao Rojão a sua cota diária de R$150? Pro Porã vai ser outra. Outra pergunta. Tá bom. Vai dar uns 7 clientes, eu acho. Dá uns 3, uns 2,5 cada um. Faz a conta aí e me fala quanto é que dá depois. 2,5 cada um. Pega um anão e 2 caras. Chaveta recebe R$500 por cada BMW roubada. Aí, Chaveta, 500 conto. Isso. 125 por carro, japonês. 125 e 150 por 4x4. Japonês e 150 250. Por 250. Como ele já puxou duas BMW, 3, 4x4, quantos carros japoneses ele vai ter que roubar pra fechar 2.000? Porra, cara. Eu me perdi na pergunta. Mr. P. Sim, vamos lá. E pouco, ele tá na prisão há 6 anos por assassinato, pelo qual recebeu o equivalente de R$5.000. A mulher dele tá gastando esse dinheiro numa taxa de R$50 por mês. Quanto dinheiro vai restar pro Pipoco quando ele sair da prisão daqui a 4 anos? Ah, pouquíssimo. A mulher tá gastando muito. Durante uma rixa, Fetter. Alô, Fetter. Tô te ouvindo, guri. Não respondeu, não disse oi, não disse pá, vamos lá, pode crer, isso aí. Pá, vamos lá, pode crer, é isso aí. Durante uma rixa entre gangues, My Friend. Teu amigo. É My Friend, com a My Friend. Disparou 145 balas com uma pistola 45 automática. Certo. Acertando em 8 pessoas. Qual o percentual de eficácia dos tiros de My Friend? 10%. 10%, quase. Sapão foi preso e a sua finança foi estabelecida em R$12.500. A fiança? Neto Fagundes, se ele pagar a fiança e os honorários do seu advogado, que reclama 12% da fiança com o pagamento dos seus serviços antes de fugir para Bolívia, qual será o total das despesas do Sapão? Sapão, 12%. Eu deixo aí pra galera ir calculando aí até as 7 da noite pra eu poder passar pros meus parceiros aqui, né? Todas só as gente vezes, boa, né? Só gente boa, só o pessoal do bem. Ô, guri, Josane de Porto Alegre. Não vem música nova por aí, guri? Tem música nova por aí. Vamos fazer uma música muito legal aí. Eu e Arthur Gubert. Estamos pensando num rap muito legal, né, Arthur? É mesmo. E aquela... O Arthur é o primeiro rapper homossexual do Brasil. É verdade. Ódio, o amor entre dois homens. Num rap muito legal e emocionante. E aquela é demais. Vai ser nem Mato Grosso o sampler que a gente vai usar. Pô, show de bola. Porque eu sou é homem aquela, né? Porque eu sou homem, exatamente. Não sei se vai ser muito legal esse rap. Tá bem, guri. Dá um abraço aqui agora, guri. Não vou te comprar. Pô, guri, que isso? Vai daí, meu compadre! Depois da morte do nego velho, a esposa dele não conseguia esquecê-lo. Desesperada, resolve recorrer às forças mediúnicas para falar com ele, né? Vai um centro espírita onde providenciar a comunicação. Quando o nego velho se manifesta durante a sessão, ela pergunta: querido, é você? Vem, querido! Eu mesmo, que é o marido, que é o velho marido. E como tu vai? Ah, vou bem, uma barbaridade. Tu tá feliz? Feliz? Muito. Mais do que quando estavas comigo? Mas muito melhor, muito melhor. Então me diga, como é o céu? E quem te disse que eu tô no céu? Ó, meu compadre, e aí, Porazinho 02? Aí tinha um dentista. Isso é uma piada, Porã. É uma piada velha. Piada velha do Porã! Flautas do do Tiririca! Ótima pra trocar uma simples música! Oh, que legal essa flauta! Essa piada vai pra Michele Quevedo, seu pai Valdir e o seu irmão Charles e também pro seu Nilo Feijó e pro Nilinho, que são lá da Associação Satélite Prontidão, a Casa da Cultura Negra em Porto Alegre, que tá mudando de endereço. Legal! Havia um dentista muito famoso, era um judeu, muito competente na sua profissão. O seu nome, Dr. Isaac Rosenthal. Como todo mundo, um dia este judeu morreu, foi enterrado e na sua lápide, no melhor cemitério da cidade, estava escrito: aqui jaz Dr. Isaac Rosenthal, 1924-1995. Grande dentista que deu a esta cidade a honra de seus grandiosos serviços e que agora parte para a eternidade. Aí em letras menores na lápide: mas sua filha Jacó continua atendendo na edifícia Ouro Negra 410. Desconto especial para vítimas da Segunda Guerra. Muito bom, Porazinho. Tem mais um aí, Porazinho? Olha, deve ter. Tem mais um aí, Porazinho. Me lembrou do Nego Velho da Alegrete, botou na lápide. Mas eu tenho. Não, o Nego Velho botou na lápide deles. Aqui vai um Nego Velho contrariado, cara. Mas eu tenho aqui a divulgação do ouvinte que vai receber o Pretinho Básico na sua casa. Neste sábado, mais uma promoção do Big. Big é demais, né, cara? Leva o Pretinho pra dentro da sua casa. E o coitado é? O coitado é quem vai receber o Pretinho Básico. Nesse sábado, 6 da tarde, a gente vai estar ao vivo no bairro Ipanema, zona sul de Porto Alegre. Ipanema, ali na Ipanema? Ipanema, guri. Na casa do nosso ouvinte Márcio de Andrade Samuri. Muito bom! Prepara o pastel, Samuri! 6 da tarde de sábado, Pretinho Básico ao vivo da casa do Marcelo lá em Ipanema. Sensacional! Muito bom, Amaral. Ô, meu, vamos fazer os classificados. São 27 minutos para 7 da noite. Já vencemos meia hora do programa, velho. Passou rápido hoje, hein? O cara chega atrasado. Passou rápido. Pô, capuzinho. Classificados do Pretinho. Estamos nós aqui com duas da nossa audiência. Meu nome é André, sou o baterista da banda Dinartes. Espero que tenham gostado do EP que enviei a todos através do Marcos Piangers. Ele vendeu, cara, trocou. Eu não recebi nenhum EP do Dinartes. Ele vendeu esses EPs e trocou por... Cara, acabei vendendo mesmo. É mesmo? Quanto conseguiu por cada um? Consegui 2 centavos por cada um. Putz, cara. Bom, como a situação não tá nada fácil, colégio dos filhos pra pagar, etc, etc, vida de músico não é barbada. Preciso me desfazer do meu carro. Lá vai ele, então, vender o seu Fiat Maré HLX 2.0, 20 válvulas, 1999 é o ano. Tá completão, parceiro. Em bom estado. É uma barbada. Ele não manda o preço, mas interessados entrem em contato pelo vendomareapreto@hotmail.com. Muito bom. vendomareapreto@hotmail.com. É a piada que o cara... E aí, meu, quanto tempo? Ah, pois é, virei músico. Opa, virou músico, tá vendendo muito? Tô vendendo carro, vendendo casa, tô vendendo tudo. Por favor, anuncie pra galera aí, tô precisando dessa ajuda. Estou vendendo o meu Toyota Corona 2.0, ano 98, preto, 4 portas, isso, vidros elétricos, ar-condicionado, som com MP3, 180 mil quilometrinhos rodados, o carro é completaço, é Corona, não Corolla. Não é a ducha, não é a ducha Corona. Muitos confundem, eu só tô vendendo porque preciso da grana. O carro tá com 4 pneus novos, comprei há menos de um mês, manutenção em dia. Quem quiser conferir, manda fotos ou pode ver comigo mesmo. O e-mail: vendocorona98@hotmail.com. Quero 19 mil, estudo propostas com carros de menor valor. Certo? Uhum. Então, carro tá. Do Dedé. Era isso. Coroninha 98. Ô, querido. Qual é, Almirzinho? Hoje em dia, o que mais tu vê na rua? O que eu mais vi? Carro. Canibal. Canibal? Canibal, cara. Não. Então, o Mickey tá lançando a ração pra canibais sabor gente. Opa! Tem de várias cores, vários tamanhos, várias. Isso é legal, assim o pote. Várias raças, várias raças. Show de bola, eu penso em tudo, né, querido? E tem também o bebedor para peixes. Bebedor. Seu peixe, muita gente sente falta de bebedorzinho para peixe. Então põe no aquário lá, pra ele poder apertar o botãozinho com a cauda e tomar a aguinha dele. Muito peixe sente muita água. Sente falta, sempre sente. Ou pode ir ali na redenção, no meio, e tomar ali, tem uns... Exatamente. Aí no caso da ração pros carimbais, o cocôzinho sai bem durinho daí, né? Bem durinho, come só a ração, né? Show de bola. É isso aí, só a raçãozinha, né? É fibra, ração é fibra, carimbau. Você é meio carimbau. E tem o kit naufrágio, né, gente? Como é que kit é naufrágio? Quem tá pensando aí se naufragar? Tem o barbeador, escova de dente, calendário, graveto pra fazer fogo, arco, flecha e uma bolinha de vôlei. Pra treinar o saque. É o kit naufrágio, exatamente. Anderson de Canoas, enviado do meu BlackBerry. Muito bem. Show de bola, ô amigozinho. Não tem e-mail hoje? Não tem. Não mandou e-mail. Não tem e-mail. Bom, melhor assim. Posso dar o e-mail dele? Não, não, melhor não. Melhor não. Melhor não. 23 para 7, show do intervalo. Voltamos em seguida com o Pretinho. Estamos de volta para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida de rádios com o Pretinho Básico, para todo mundo pelo atlântida.com.br com a telefonia Big e da Miller. A moda está nas ruas, não é mesmo, doutor Alceu? É bapa mesmo! Beleza, doutor Alceu. Vinhos JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas Costas. Vai, doutor Alceu. Doutor Peter, o Andrezinho se envolveu no acidente de trânsito, doutor Peter. Não, é mesmo? E é pior que fugiu sem prestar socorro. Mas não agora, né? Que pena. Mas quando foi, é que foi isso? Foi em abril, mas apareceu hoje na imprensa. Ele bateu com a caminhonete dele na traseira de um Celta. E aí saiu, fugiu. Correndo. Fugiu. Fugiu, não. Fugiu não parou. Exatamente, e a moça que dirigiu o Celta fraturou duas vértebras, colocou pino na coluna e perfurou o pulmão. Putz, cara. Ele tá respondendo na delegacia de delitos de trânsito. Bom, era o carro dele, né? De repente não era ele que tava conduzindo, né? Que é o carro dele, né? Não, inclusive a mulher dele disse que é ela que tava dirigindo esse carro. É? A mulher do Andrezinho. Ah, bom. Não, é bom não. Geralmente é mulher que é eu achei estranho. Geralmente é mulher que bate carro. Exato. A mulher que bate carro, geralmente, então por isso que eu achei estranho. Não é a mulher que bate carro, geralmente. Geralmente quem bate o carro é ser humano. Eu sabia que o Andrezinho batia bem falta, né? Meu cachorro bate carro. Oi, quem mais tem aí, doutor Alceu? Olha, doutor Pé, tá meio parado hoje, viu? Tá meio doutor? Ruim hoje, é? Exatamente. Que tem 11 clubes europeus interessados no Leandro Damião. 11. Só 11. Só 11, caras. Tá bem. O Luciano Calheiros duvida, acha que é papo de empresário. Eu também acho. Primeiro o Damião vai dar o Brasileirão pro Inter. E depois a gente vai ver o que acontece. Grande abraço, Damião. Era isso, doutor Alceu. Tá bom, doutor Alceu. Muito obrigado. O velho mestre pediu a um jovem triste que colocasse uma mão cheia de sal em um copo d'água e bebesse. Qual é o gosto? É ruim, disse o aprendiz. O mestre sorriu e pediu ao jovem que pegasse outra mão cheia de sal e levasse a um lago. Os dois caminharam em silêncio e o jovem jogou o sal no lago. E então o velho disse: beba um pouco desta água. Enquanto a água corria do queixo do jovem, o mestre pergunta: qual é o gosto? É bom sim. Você sente o gosto do sal? Perguntou o mestre. Não sinto, não, senhor. O mestre então sentou ao lado do jovem, pegou em suas mãos e disse: a dor na vida de uma pessoa não muda, mas o sabor da dor depende de onde a colocamos. Quando você sentir dor, a única coisa que você deve fazer é aumentar o sentido de tudo o que está à sua volta. É dar mais valor ao que você tem do que ao que você perdeu. Em outras palavras, é deixar de ser copo para tornar-se lago. Somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Baita frase! Vai demais, hein? Demais. Aí, quem mandou pra gente aqui foi a ouvinte Belzan Canaro. Belzan! E esta frase, esta mensagem, eu gostaria de dedicar ao ouvinte da Atlântida, ao ouvinte do Pretinho. É, que agora eu não vou lembrar o nome dele. Mas é pra ele, ele sabe. Ele sabe. Inesquecível ouvinte da Atlântica. Exatamente. Também Vamos dar uma rodadinha aí, Mr. P. Mentiras mais usadas. Fui na balada e peguei todas aí, meu. Ah, isso eu já ouço muito. Ah, o Potter falava muito isso. Pedro, meu amigo Pedro, fala muito isso. Uma mulher quando encontra outra 90. Mulher. Puxa, como tu emagreceu. Ai, teu cabelo tá lindo. Lindo. Mas tu sabe que eu tava passando por aqui e resolvi subir. Ah, tá. Ah, pode me contar que eu não conto pra ninguém. Não é pelo dinheiro, é uma questão de princípios. Por isso que eu tô fazendo isso. Olha, sabe que tu tá cada vez mais jovem? Não, pode beber, não contém aditivo químico nenhum. O cara torpedando a louca, né? Oh, não tem o menor problema isso aí. Essa roupa aí não encolhe. Esse tecido aí não encolhe. Pode ir tranquilo, meu. E tem outra, né? Ficou a tua cara essa roupa. Aí, não, e tem vendedor, uma, né? É que o cara chega na loja e aí o vendedor fala: ô, gerente, tem um cara aí dizendo que a roupa não ficou. Perguntando se a roupa encolhe. E aí o gerente malandro perguntou: a roupa ficou grande ou pequena nele? Porque se ficou grande, é bom que encolha, né? Encolhe. Se ficou encolhe. Grande, é. E o sapato é o velho, né? Não, mas ele dá de si um pouquinho. Entendeu? Entendi, Dedé. Tá debochando, Zaca. Tá debochando, Maurício. Zaca. Então vai, Zaca. O Maurício te dá aqui oportunidade e tu debochando. Tem charadinha aí, Zaca? Tem charadinha. Então vamos ver, Zacaria. De quem que é hoje? Estamos tudo aplicadinho. Dedé. Aí tá tudo meio misturado hoje. Vamos ver, então. Essa tem que ser muito inteligente pra saber. Ó. Vai as formigas americanas se reunir uma vez por ano pra dançar dentro de uma caneta. Meu Deus. Qual o nome do filme? Meu Deus, cara. Tem que ser muito inteligente. Formigas americanas dentro de uma caneta. Dentro de uma caneta. Se reunir uma vez por ano. In the pen. Peraí. É. In the pen and. Dance Independent. O que elas faziam? Independence elas Day. Dançavam dance. Dance. Independence Dance. Independence Day. Independence Day. Não, essa aí não tem. Independence Day. É boa. Essa boa. Aí não, não passou, não passou. O que o caminhoneiro falou pro mágico? Tempo. O caminhoneiro falou pro mágico. Não faço magia, mas vivo dentro de um truque. De um truque. Isso, um truque. O truque é caminhão em inglês. É o Dedé Feelings. Tá quase do Bussu. Por que a cobra quer virar escova? Tempo. Porque ela cansou de serpente. Ah, boa, boa. Ai, meu Deus. Sendo Conrado. Qual é o e-mail do Celso Rotti? O e-mail do Celso Rotti? Hotmail. Hotmail. Celso@hotmail.com. Hoje tá complicado, hein, Dedé? E pra acabar, qual a semelhança entre o navio, a tartaruga e a família? A diferença, não é a semelhança? A diferença. Ah, a tartaruga tem o casco em cima. Em cima. O navio, o casco embaixo. Embaixo. E a família? A família? Vai bem, obrigado. Família vai bem. Exatamente. Boa, Pedro. Boa. Ai, Dedé. E acabou. Acabou, era acabou. Isso? O Dedé nos deixou chocado hoje. Eu estou chocado com a charadinha. Tá chocado? Dedé. Tá que é um ovo hoje, chocado. Eu fiquei mais triste que feliz depois da charadinha. É. Essa foi a melhor, né? Muito bom. E aí, Marcola, meu bebê? Homem! Hã? Tu tá feio, hein, Almi? Almi é feio? Não, o que foi, querido? Tu tá feio, né? Ô, viu o Mr. P ali atrás? Mr. P é do caralho. Mas tu tá feio, né, Almi? Ah, que eu tava no médico agora. Me diagnosticou com deslocamento de órgão. De quê? De quê? Deslocamento de órgão. Órgão? Deslocamento de órgão. Porra do caralho. Nunca tinha ouvido falar isso aí. O que é deslocamento de órgão? É meu fígado. Foi pro saco. Eu olhando o Almir, sabe o que eu lembrei? Às vezes os trejeitos do Almir, lembra o seu boneco da escolinha do professor Raimundo? É mesmo, cara. É verdade. Seu boneco. Seu boneco. Seu boneco. Às que horas que é merenda? Aquele barrigão. Era filho do Chico Anísio. Filho do Chico Anísio. É filho ainda. Tinha um deles que era o Bruno Mazeu. Não. Sim, o Bruno Mazeu é filho do Chico Anísio. Não fazia escolinha. Quantos filhos tem o Chico Anísio? Uns 200. Era dirigido, ela dirigido pela Sininha de Paula, que é... Ex-mulher. É, não, filha? Não, ah, não, é, é, mulher. É, Sininha de Paula, filha do Chico. Olha que eu acho que é Sininha de Paula. Alcione Mazeu foi mulher do Chico Anísio. Isso, Alcione Mazeu mulher. Mãe do Bruno Mazeu. Mãe do Bruno Mazeu. A Sininha de Paula também foi e a... É mesmo? E a Zélia também foi, né? Vocês não esqueceram a Zélia. Os caras dizem que o Chico Anísio casou com a piada quando ele casou com a Zélia. Eu acho que a Sininha de Paula... acho que era filha, porque ele é Francisco, Francisco de Paula Anísio. Uhum. Isso, isso aí. Francisco Anísio de Paula. Anísio de Paula. O Chico era botadorzinho. Eu acho que era não. O quê, Zaca? Botadorzinho. Botadorzinho. É. Uma mulher, acho mulher. Ela é mulher. Ah, eu me atrapalhei, já não sei nem mais. A minha primeira mulher, querido, morreu por ter comido cogumelos venenosos. Ah, coitada. Mas para. Rapaz. E a segunda? A segunda morreu com uma pancada na cabeça. Como é que foi isso, meu? Não queria comer os cogumelos. Ai, nós esquecemos da falecida irmã do Chico Anísio, que era a diretora da escola. Ah, essa coisinha de Paula aí é a sobrinha, né? Coisinha de Paula. Sininha, coisinha de Paula. Ou seja, não é filha nem mulher. A escolinha voltou, inclusive. Não, mas voltou. Não, tá no canal Viva, cara. Não, não, a escolinha voltou com o Gugu e já voltou até o Sérgio Malandro. É, e os caras estão pegando no pé porque é uma imitação. Não, e tem a escolinha com o Sidney Magal, que ele é o professor. Tinha também. Não, mas é que o Gugu pegou os mesmos personagens do Chico Anísio. O Galeão com Bica. Todos. Ele morreu. Ele já morreu. O Walter Nápoles morreu. O cara da saúde. Saúde é o que interessa. Não, vários morreram. O cara da saúde, o que interessa, parece que morreu também. O Paulo Cintura. O Paulo Cintura. E esse programa passa no canal Viva, galera. O canal original, sim. O original, porcaria, é sensacional. Cara, e a propaganda. Muito boa. Tá na Veja dessa semana. A propaganda do canal Viva. É um cara abraçado de costas no Chacrinha. E dizendo canal Viva, fazendo você se reencontrar com a sua memória. Bah, porra, o cara demais. Abraçado num gordinho igual o Chacrinha, assim, de costas. Demais. Fazendo um ano abraçado, canal. Muito legal. Eu me lembro daquele, do pai da Glória Pires, né? Sim, trabalhava sim. Também na escolinha do professor Chica. Raimundo. Quem? Quando era criança pequena lá em Barbacena. É, quando era pequeno lá em Barbacena. Verdade, pai da Glória Pires. Pai da Glória Pires. E seu Galeão com Bica. O Galeão com Bica era demais. Com aquele cabelo do nosso. Já morreram o Galeão com Bica, o Amado Mestre. Amado Mestre. O Zé Bonitinho. Zé Bonitinho morreu. Bonitinho tá vivo. Zé Bonitinho morreu. Rolando Lero, que era o Zé Bonitinho. Tá vivo. Tá vivo. Esse morreu. E o Costinha. O Costinha fazia a escolha do professor Raimundo também. Também. E tinha um que não morreu, que é muito bom, que era o cara que falava. Quando ele era criança pequena lá, não era o outro. O nome dele, como é que era o nome dele? Raimundo Donato. Raimundo Donato. Puxava o saco. Era muito legal. Aí quando via aquela cabecinha. Raimundo Donato. Cara, e tinha um quê de pretinho. A escolinha tinha um quê de pretinho, assim, em termos de personagem, de um pouco de improviso, de piada. Tinha não, um pouco não, de... Acho, sim, pelo que... Tem talentosos humoristas aqui, só tem dois humoristas, três humoristas. Só temos no nosso grupo do Pretinho três humoristas. De ofício, né? Porque os demais são comunicadores de rádio, né? Porã é comunicador de rádio, o Maurício, o KG, eu, o Pi, comunicador de rádio. O Piangers é humorista. Não, o Porã é humorista, faz um monte de personagem. Não, mas a origem do Piangers, do Porã é comunicador. Minha mãe, cara, é Heloísa Piangers. O Piangers, o Duda e o Pedro Esmanioto são humoristas. E tá esquecendo o seu peru, né? O seu peru também, que era sensacional. O seu peru que dublava o Alf. E o Scooby-Doo. Também, o Salsicha. Falando em dubladores, né? Que é Bárbara, é o Lima Duarte, que é dublador do Manda Chuva, né? Que a vida inteira foi o dublador do Manda Chuva. É verdade, do gatinho Manda Chuva. E tinha uma na escolinha que era muito feia. Mas muito feia. Zezé Macedo. Ah, Zezé Macedo. Ficava cheia de. Zezé Macedo. Se atirava aqui em cima, né? Se atirava no chão. A mulher do Tavares. A mulher do Tavares, do Bebum, do Chico. E o Tom Cavalcante, que surgiu na escolinha do professor Raimundo. São duas pessoas diferentes, cara. Aquela mulher do Tavares era uma. Não é a Zezé Macedo? Não era a Zezé Macedo. E tem a Nazareno, né? A Nazareno. A mulher do Tavares. Ah, não, tá certo. Nazareno! Nazareno, isso aí. Braguinho. E hoje tem não, aí, no lugar do... A Zezé Macedo também era mulher de alguém. Também foi, do Tavares. Foi também. E a outra era do Nazareno. Então eu falei certo. Do Tavares é a Zezé Macedo. Exato. Do Nazareno é o outro. Não, a gente tá esquecendo de uma clássica que é a Ofélia. O Fernandinho e a Ofélia. Sim, o Lúcio Mauro. e a Ofélia, que hoje é feita por uma da nova geração, uma humorista da nova geração. O Lúcio Mauro, que é esse que o Porã falou antes, que é o que puxa a saco. Isso aí. Que é um dos primeiros e o maior parceiro, talvez, do Chico Anísio na história. Faz o Alberto Roberto. Mas morreu, né? Esse morreu. Não morreu. Ô, meu, por falar nisso, tudo isso aí é Rede Globo. E Rede Globo, nós temos um representante aqui no Pretinho. Cid Moreira. Chega aí, Cid Moreira. Ah, vocês não me chamaram, eu poderia dizer todas as coisas. Vou dizer uma outra para que vocês tomem conhecimento. Então vamos lá, Cid Moreira, porque eu tenho um sentimento me dizendo que a Voz do Brasil vai começar em instantes. Não, eu preciso dizer. Pegou, tá começando, Cid. Hoje parece que vai ser a 7. O Chico Anísio não dava o script para todos os integrantes. Era uma surpresa para todos eles o que cada um ia contar. Isso é importante vocês saberem. É como o Pretinho, de novo. Aí sim. Como o Pretinho. Vamos para os Salmos. Vamos para a Voz do Brasil, Cid. Infelizmente não há tempo para mais nada. O amigo demorou a se manifestar. Eu tentei. Ficamos por aqui com o Pretinho Básico nesta quinta-feira. Obrigado pela sua audiência, pela sua preferência pelo Pretinho. Depois das 8 tem o Rede Social na Rede Atlântida. Valeu, um grande abraço. Voltamos amanhã, 1 da tarde.